paga pra ver. Mas o preço é alto e eu gastei foi tudo. Quis te aquecer só no meu abraço e abracei o mundo. Porque quando a gente ama, a gente despreza e não quer acordar. Pra ter outro amor de cama que nem chega perto desse teu olhar. É tão difícil ir embora se só penso em ficar. Mas sei que já chegou minha hora e eu não quero te atrapalhar. Não vou pedir pra voltar, mas entrego a senha do meu celular. Amor, perdão pro que fiz. Você é real e ela só atriz. Beijinho na boca, ai ai. Quando tira a roupa, ai ai. Uma noite é pouca se sua respiração vem me acalmar. Quem nunca pagou pra ver e se arrependeu depois, que atire a primeira pedra. Mais um sucesso do meu amigo Bruno Barreto, estourado. Portão do Arrocha. Porque quando a gente ama, a gente despreza e não quer acordar. Pra ter outro amor de cama que nem chega perto desse teu olhar. É tão difícil ir embora se só penso em ficar. Mas sei que já chegou minha hora e eu não quero te atrapalhar. Não vou pedir pra voltar, mas entrego a senha do meu celular. Amor, perdão pro que fiz. Você é real e ela só atriz. Dedinho na boca, ai ai. Quando tira a roupa, ai ai. Uma noite é pouca se sua respiração vem me acalmar. Não vou pedir pra voltar, mas entrego a senha do meu celular. Amor, perdão pro que fiz. Você é real e ela só atriz. Beijinho na boca, ai ai. Quando tira a roupa, ai ai. Uma noite é pouca se sua respiração vem me acalmar.